7705, pronto, repito, frequência 1251, até 9238. Salvador, boa tarde, Gol 1, no 168, estabilizado no QNS 3 a 10. Gol 168, estabilizado no pouso, pistão 10, vento 090 graus, 90 nós, ajuste altíssimo 0013. 1093, por aí a passa mal, vento. Vento 100 graus, 10 nós. Vento atualizado no pouso, Gol 1168. 9162, eu sou no identificacional, vou ligar mais para chegar do 91, deixa para o 2050, existe uma zona na 3. Alfa 9188, Observado no 62, autorizado para o seguimento da Constituição de 0, visto para 2010, ajuste no 013, reforço com a estabilidade. Aí, 9188, está a 10 milhas para posição contra, se está mais errado, mantendo o voo no 50, sendo controle a vista, atenção 20 do final 3. Boa noite, Azul 9162, estabilizou, estatais, tem a pista vista. Azul 9162, ajuste no 013, autorizado pouso pistão no 0, vento 100 graus, 10 nós. Livre para o pouso, 9162. Autorizada descida para o nível 0050, ajuste 1096. estacional, autorizada a chegada a mão, reforço no meio da avenida. Autorizada a descida para o nível 050, ajuste na 013. Salvador, o azul 9053, estabilizou. Azul 053, ajuste no 03, autorizado. confirma o resto, please. 090 graus, 109. O 90. Autorizado táxi, reporte no ponto de espera da Netflix Hotel. 190, vento 090 graus, 190 nós. que aporte os pontos de espera até que você tapar. Atualizado DNL, decolar pista 0, vento 090 graus, 10 nós. Apago da máquina de comandante, eu mantenho a ponta de espera. Passando mais de bravo e uniforme, passando o marcador externo, constrói o marcador travado, constrói o grupo marcial, propõe para o nosso ex. Mais de bravo e uniforme, é o instrumento cancelado 5-5, utilizado a presente abandonar o eixo aproximação pistão 0, reporte de base para final pistão 7 para a direita. Bora, porta, mais de bravo e uniforme. Uma 3-4, regulado, pistão 5-5, chama o controle, pistão 2-0 desse pistão 8. Controle 208, bomba. Faz de bravo uniforme, faz pela direita, confirmando rebaixar travado. Estação Mike Bravo informe, tráfego acertado, estação 7, livre, autorizado pouso, vento 090 graus, 1 no fundo norte, Mike Bravo, livre, fácil. Mike Bravo, informe, sim. Viu chegada do mais de uma, deixe na 0, deixe na 0, 0, 1, 3. 2, controle 120, decimal 8. 0, 8, 0. Decolar 204, chama o controle 120, decimal 8. 207, 8.